Nosso tema de hoje, então, é tempos de transição. Em virtude desses acontecimentos, já há quase 2 anos que vem ocorrendo, em virtude do vírus, da propagação, se fala muito nessa questão de tempos de transição. Vem à tona com mais ênfase esse assunto. Se nós pararmos e buscarmos essas informações, nós vamos perceber que a transição pelo qual o planeta passa, ela já iniciou há algum tempo, um bom tempo, poderia dizer. Só que a transição ela não acontece de uma hora para outra, ela é gradual, é uma aproximação, uma troca de era para uma outra, uma troca, uma saída de um tempo para entrar num outro. Quanto mais avança o tempo novo, mais influência ele tem sobre nós, as suas influências acabam refletindo no planeta e em nós, habitantes dele. E, obviamente, o outro vai diminuindo, a outra era vai diminuindo essa influência. Mas, parece então que a influência é ruim? Não, não é ruim. São influências boas. Mas existe uma troca, uma mudança necessária. Eu falei, né, se nós buscarmos, todos os livros antigos falam de um final dos tempos. Muitos interpretam como o final do planeta, o mundo vai acabar. E a gente sabe que não é isso, é o final de uma era, é o início de uma outra. Já foi dito, nós vivemos num mundo de provas e expiações, onde os habitantes que aqui estão, e nós fazemos parte desses habitantes, então temos que nos encaixar nisso. A característica desses habitantes ela é mais, não digo negativa, mas mais atrasada do que adiantada. Vamos colocar nesses termos. Então, por isso que a gente vê tantas coisas acontecendo, tantas coisas que nos surpreendem, barbaridades, enfim, também em virtude dessa mudança, porque está aflorando em cada um aquilo que cada um tem dentro. Num tempo atrás, se nós pensarmos lá nos nossos pais, avós, a vida era parecia um pouco mais fácil, mais simples. Na verdade, a gente era muito menos exigido a se manifestar. Então, hoje, nessa exigência, nós estamos demonstrando o que nós temos. Essa transição, ela acaba nos afetando, de uma certa forma, porque a gente começa a levar, no nível mental, uma série de medos. Como vai ser? O que vai acontecer? Enfim, a própria pandemia que nos assola, a gente fica extremamente preocupados e esquece do principal. O principal é Deus. Nada que acontece, quem dá a qualidade boa ou má somos nós. Tudo está certo, tudo é por um bem. Então nada do que acontece, acontece sem esse movimento espiritual. Tudo está, de uma certa forma, organizado. A gente interpreta como tragédia. Puxa vida, né? Ninguém quer morrer. Mas a gente sabe que esse é um processo natural e inevitável. Como vai ser? A gente não sabe. Qual é que vai ser a nossa hora? A gente tem uma passagem comprada, só não sabe para qual é o trem que a gente vai subir. Essa é a verdade. Então, o que adianta eu ter tanto medo? Eu não falo de cuidado, eu falo de medo. Cuidado sempre é benéfico, positivo, em todos os sentidos, não só agora, sempre. Mas o medo me impede de fazer muita coisa, me impede de viver, e pior do que isso, faz com que eu alimente um sentimento negativo, porque eu me escondo de muita coisa. Eu diria até que eu aproveito a oportunidade para fazer aquilo que eu quero, ou, às vezes, não fazer aquilo que eu não gostaria de fazer. Então eu tenho agora, às vezes, a desculpa. Falávamos hoje de manhã até na rádio que atrás das ações existem as intenções. E quais são as nossas intenções antes das nossas ações? Cada um vai buscar as suas respostas. É claro que a gente não tem só más intenções, temos boas intenções. Mas muitas vezes a gente mascara algumas coisas. A gente se acha bom. Mas esse bom, será que ele seria submetido a uma avaliação nossa mesmo? Ninguém vai nos avaliar, somos nós que temos que fazer isso. Será que a gente conseguiria submeter isso e aprovar os nossos atos? E pior, sabendo das nossas intenções, será que nós repetiríamos que somos bons? Falamos até nisso várias vezes, né? Repetimos, insistimos nisso. E, na verdade, não somos nós que dizemos. Isso está escrito. Se nós fôssemos bons, o planeta não seria como é. Por que que, há 2 anos atrás, se disseminou esse tipo de vírus entre nós? Pelo atraso, não do planeta, o atraso nosso. Porque a gente ainda continua vibrando um certo jogo de interesse, de vaidade. O nosso orgulho ainda é muito forte. Falávamos hoje até, ali na entrada, sobre cada um dá o que tem. Então, quando alguém chega até ti e te dá um elogio, ele está dando o que ele tem. O ato de elogiar, de perceber algo de bom em ti. Quando alguém chega e te xinga ou te conta algo de ruim de outra pessoa, também está dando aquilo que tem. Mas a gente tem que aprender a separar o que é dele e o que é meu. Porque muitas vezes a gente reage ao que chega para nós da mesma forma com o que chega. Então, não adianta eu dizer ao outro o que eu faço diz respeito a mim mesmo. Então, para a gente pensar bastante, né, nesse tempo de transição, que transição eu estou fazendo? Porque nós temos que evoluir juntos, nos transformarmos. Esse é o grande chamamento, a transformação interior de cada um. O que acontece daqui para fora, eu não consigo mudar. Mas o que acontece aqui dentro, eu tenho essa capacidade. Eu devo fazer isso. É a minha obrigação. É a minha vida. Então, isso diz respeito a mim. Aproveitando, porque hoje é véspera do Dia das Mães, então, pegando um pequeno espaço dentro desse tema, ou fora desse tema, enfim, para falar sobre as mães. Aqui dentro tem várias mães. As que não são, e os que não são, são filhos e têm mães. Então, quando nós pensamos na importância da mãe na criação de uma pessoa, todos nós, antes de reencarnarmos, tivemos a aceitação das nossas mães em nos receber. Isso é um fato já grandioso. Nós não nascemos por acaso daquela pessoa, naquela casa. Houve uma aceitação, houve um comprometimento entre mãe e filho para fazer essa grande tarefa reencarnatória que cabe a cada um de nós. Então, a gente começa a entender o porquê desse amor tão grande que esses espíritos conseguem transmitir àqueles outros espíritos que vêm como filhos. Muitas vezes em histórias de outras encarnações com dificuldades de relacionamento e com arestas que ficaram para ser aparadas e que a vida nos dá uma nova oportunidade. Então, mais do que um dia, né? Na verdade, essa data é uma data, a gente sabe que é muito mais comercial, mas é uma grande oportunidade da gente lembrar daquela pessoa com o qual a gente ou conviveu ou ainda convive num ambiente de muita intimidade e que a gente reconhece todo o bem que ela fez para cada um de nós. Então, dentro dessa data, que é amanhã, que a gente possa, quem tiver a oportunidade, de dar aquele abraço. Se não puder dar o abraço, dê um abraço através do pensamento e pelo sentimento, que com certeza chega. É como uma irradiação que a gente faz, né? A gente não manda coisas boas. Então, se a gente não estiver perto, se a pessoa já desencarnou, a gente pode lembrar dela com uma afetividade grande e endereçar para ela todo o nosso carinho, o nosso agradecimento. Porque fala-se tanto de gratidão e talvez das pessoas com a qual a gente conviva nessa nossa jornada, a nossa mãe seja talvez a mais importante de todas. Existem exemplos diferentes desses, existem, a gente sabe, mas a gente tem que levantar os bons, falar das coisas boas. Muitas vezes a gente não consegue dar aquele testemunho que a gente deve dar, seja como mãe, seja como filho. Mas a vida, ela nos dá um dia após o outro para a gente refazer as coisas que não ficaram bem feitas. Então a gente tem essa oportunidade sempre. Deus nos dá essa oportunidade sempre, a todos os dias. Então, se de repente a gente não está perto, existem tantos canais hoje que a gente pode se utilizar, né, para transmitir. E a mãe é uma coisa fantástica, porque qualquer coisa que tu faça, por menor que seja, de reconhecimento, ela se desmancha perante ti. Então, todos sabemos disso, que a gente possa aproveitar e fazer esse pequeno reconhecimento nessa data tão importante. Lembrando da mãe de Jesus, né, que é um exemplo que até hoje a gente lembra dela quando a gente precisa pedir alguma coisa, às vezes lembra de um exemplo. É uma grande personalidade que passou por esse mundo, deixando também um rastro. Não só deixando, porque faz até hoje, né? A gente sabe que ninguém desaparece. Então, que a gente possa lembrar disso nesse decorrer do nosso final de semana.